Farofa WA! É isso aí, farofeiros, Farofa WA começando agora. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2017. São 7 horas e 1 minuto. E vamos ter aqui com a gente hoje a Mônica Mandiapia. Então fica aí com a gente que já já Farofa WA tá de volta. Farofa WA. Farofa WA é um oferecimento da Brasil WA. Brasil WA, trazendo o Brasil para mais perto de você. Frases de Facebook. Olá, pessoas. A inteligência encobre a feiura, mas a beleza não disfarça a burrice. Agora você falou a verdade. Vocês acham que isso é verdade? Eu tô estudando, né? Tô tentando ficar menos feio. Eu também tô estudando, tô tentando melhorar esse meu lado. Gente, mas tem aqui. E você, Mônica, o que você acha? Tem uma galera bem bonita, uma galera bem burra no Chicago? Ah, não. Todo mundo é tão lindo lá, gente. Só tem modelos, ixi, gente magra. Eu só acho que você começou o programa parecendo o professor Tibúrcio. Mas eu sou mais linda. Olá, Tibúrcio. Durava! Tá mais pro professor Gorduço, né? Porque negócio tudo bem, gente. E é essa, a inteligência encobre. Tô tentando ficar mais inteligente. Ai, que profundo isso. Então é isso aí, pessoal. Vamos fazer aqui a nossa pausinha habitual pros nossos anunciantes. E já já estamos de volta com Mônica Mandiapia. Uhul! Yeah! Always put some farofa, mano. Quer saber o segredo para manter seus cabelos lindos e saudáveis neste verão? G&Co Hand Beauty em Atadeo. Alta qualidade e ofertas fantásticas para nossas queridas clientes. Em janeiro, 20% de desconto em todos os serviços. Para agendar seu horário, ligue 93303324, 93303324, ou acesse nosso Facebook page G&Co Hand Beauty. Quer melhorar o seu inglês e se preparar para as oportunidades? A Payro Training Services. Cursos intensivos para IELTS e PT. Visite nossa página no Facebook para maiores informações. Tiago Car Technology, serviço eletromecânico e injeção eletrônica. Pensou em carro? Pensou Tiago? Facebook Tiago Car Technology. E aí, bateu saudade de casa? Vai sair de férias ou viajar a trabalho? Para qualquer tipo de viagem, fale com Fabiana Lorenzon, a sua Personal Travel Manager. No Facebook, Travel Managers Australia, Fabiana Lorenzon. É por isso que não te conheço. Sim, mas deve ser baladeira. Vamos lá então? Não. Vamos farofar? Tá. Ela é dançarina, faz parte do elenco de Chicago, Mônica Mandiapia! Com vocês, obrigada pelo convite. Tudo bom, Mônica? Uma honra de estar aqui hoje. Então tá certo. Mônica, a gente recentemente teve o MJ in Rio, né? Que foi um musical. Também no Fringe Festival. E agora você no Chicago. Isso é uma tendência nova aqui em Perth, fazer musical, pessoal? Eu acho que o pessoal tá tendo mais oportunidade, assim, no mundo da dança, do espetáculo, de trabalhar nessa área. Então, nossa, eu fiquei tão feliz e surpresa ao mesmo tempo quando eu fiz a audição e passei, claro, para fazer o Chicago, porque eu acho que é um incentivo tão grande esses musicais e eu tô aqui justamente para falar pro pessoal para ir fazer a audição mesmo, para correr atrás do sonho de vocês, porque nada é impossível. Eu tô aqui para prova viva que tudo pode acontecer. 33 anos aqui, 3 filhas e eu tô arrasando aí no musical agora. Maravilhoso! E sobre o que é o musical? Obrigada, qual é a história do musical? Olha, o musical é no período dos anos 20, né? Fala sobre a Roxy e a Velma, são as duas personagens principais do musical, que o sonho delas é fazer sucesso no mundo do cabaré, né? Tem esse cabaré show, então elas querem fazer sucesso de qualquer jeito, e elas acabam assassinando o marido delas, que traiu, aconteceu toda uma traição, Então tem todo um desenrolar da história delas que, depois que elas assassinaram os maridos, elas ficaram famosas e elas conseguiram finalmente realizar o grande sonho delas, que é fazer sucesso no mundo da dança, do cabaré, nos anos 20, em Chicago, né? Que é esse lugar maravilhoso. Isso é uma história real, né? Sim, é uma história real. Nem eu sabia, depois que eu fiz a audição. Gente, né? Super real. E passei uma história super real. E você assistiu o espetáculo na Broadway? Não, não assisti ainda, mas nossa, é sonho. Ah, eu já assisti a versão. Falei, sim, só pra me mostrar. Veja. Jealous. Inveja branca. Inveja branca, mas nossa, sonho. Não, não pode ser inveja normal mesmo. Não precisa ser branca, pode ser qualquer uma. Me disseram que quando a inveja é boa, você tem que falar inveja branca. Inveja ou inveja? Inveja. A galera então tá morrendo de inveja de você. E não vai ser branca, não vai ser preta, vai ser inveja nem mesmo. Azul, nem malhado. Então, e você já conhecia a história? Você já tinha assistido o filme? Tem o movie, né? Você assistiu? Assisti, o filme é muito famoso. Não queria falar. Menino, é com o Richard Gere, tem a Catherine Zeta-Jones, tem a Renée. É muito famoso, o filme é muito famoso. Só mas que a parte do teatro... Gente, é uma palhaçada aqui. Esse rapaz é um palhaço. Continuando. Desculpa. Então, mas eu assisti a peça, adorei a peça. Então, a peça mas é um pouco diferente. A peça teatral, a versão é um pouco diferente do filme. Pra falar a verdade, se você assistiu o filme e depois você vem assistir a peça teatral, você vai falar assim, nossa, que diferente. Geralmente o pessoal tem uma tendência de gostar mais do filme. Por quê? Porque tem os atores famosos, né, de Hollywood. Richard Gere, de Uma Linda Mulher, então é muito famoso. Então, por causa disso, o pessoal tem uma tendência mais de ver o filme e não gostar tanto da peça teatral. Mas a nossa versão, essa versão que eu tô, é muito legal, gente. É muito entertaining, vale muito a pena vir assistir. Então, todos convidados. Você sabe, sabe que lá no Brasil foi com a Danielle Vinitz, né? É verdade. Quando eu comentei com um irmão meu pela internet, que eu tinha passado na audição, que ia começar nesse show Chicago, e ele me contou tudo sobre a versão do Brasil, que tem a Danielle Vinitz. Eu fiquei surpresa também, porque eu não sabia. São 9 anos fora do Brasil agora, então nem sei se foi durante esses 9 anos que acontecia a versão lá. Foi em 2002. Eu fui olhar tudo, né? Pra... Sim, olha, fez um amor. Deve que você tava lição de casa no Brasil hoje, ainda. tava no Brasil, tá vendo? Olha. Em São Paulo, onde foi no teatro. Sim, eu sou paulista. Eu sou paulista e sou de Guarulhos. André do Dudu. É, ele tá implicando hoje. Tá implicando comigo. Não, pega leve. Gente, pega leve. Tá. Vamos lá, Andressa. E aí, você acha que os brasileiros são mais infiéis no casamento? Sim, nossa, completamente. É por isso que eu não sou casada com um brasileiro. Nossa! mas essa história 100%. Aí, a história de Chicago, não é com brasileiro. Não é com brasileiro. É verdade, gente. Boa observação. Mas se vocês forem assistir, vocês vão ver que... Tem um quê de brasileiro? Diferença. Não, tem o quê? Tem uma diferença. É sempre a traição, mas tem uma diferença. A traição, o modo que os brasileiros traem e o modo que uma pessoa que não é brasileira trai. Eu acho que tem uma diferença pequena. Não, gente, traição é traição. Mas, tô curioso. Como que é a traição? Então me explica aí. Como é, qual é a diferença? Aula de traição. Quero saber. Eu acho que se você é brasileiro, você trai frequentemente. No senso. Você faz a primeira vez, você vai fazer a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Com pessoas diferentes ou com as mesmas? Sempre. Das duas maneiras, com pessoas diferentes. Eu gosto mais de pessoas diferentes, eu acho. Pessoas diferentes, a mesma. Eu acho que você não é brasileiro, você trai, mas vai ser aquela uma vez. E depois, de repente, você é perdoado pela esposa ou não. Mas ou não fica aquela coisa contínua. Né? Gente, eu tô assassinando em tempo. Eu tô assassinando a... Ou você engravida a outra, né? Sim, a outra, né? E aí aquela tragédia. Eu tô acabando com o brasileiro aqui, né? Tá, tô sentindo, mas é que você é um italiano. Outra história. Sim, é verdade, deve ser isso. Assim, você é um italiano. Aonde você conheceu esse italiano? Eu conheci ele em Singapura, gente. Não foi nem na Itália, nem no Brasil, nem aqui na Austrália. Eu conheci ele em Singapura. Olha que engraçado. E como que foi isso? Bom, eu tava trabalhando nesse navio, né? Nesse cruzeiro como dançarina. Eu tava um mês a bordo já. Depois, esse meu marido, que hoje é meu marido, italiano, ele entrou um mês depois que eu. a bordo e a gente se conheceu, fazia 3 shows na época a bordo, 2000 passageiros, bem legal, super produção. E ele entrou a bordo como Food and Beverage Manager, né? E ele, eu sempre, quando eu tava fazendo a minha apresentação, eu sempre vi esse rapaz, né? Esse homem. Você fez assim como. Ele é baixinho? Não. É porque ele tava no balcão altura. Do teatro. Tinha esse teatro bem grande no navio. Ah. E ele sempre ficava no balcão com aquele. A paletó branco, né? Com as listrinhas, assim, ah, no então ombro. Rolou uma fantasia. Mas aí me fala mais como é que era. E lá no navio, você trabalhava com dança também, trabalhava, né? Com dança. E aí, como é que era? Era um grupo de dança, né? Então, tinham brasileiros, tinham 15 brasileiros comigo, mais uns 15 chineses, que são os acrobatas, e os russos, dançarinos russos também, todos no mesmo show, na mesma produção. E mais de 2 mil passageiros como audiência, né? A cada noite, tinham 3 shows por dia. E um show mais agitado, que era hip hop, meio puxado pro estilo hip hop. Um show mais puxado pro jazz e outro show mais puxado pro romântico, né? Pras cópias, pros casais. Que estavam. Os brasileiros que estavam traindo as mulheres no navio. Não, gente, vamos parar com esse papo de traição, porque, nossa, os brasileiros, acho que eles estão me odiando agora, né? Só porque eu falei que brasileiro trai. Mas você não falou era brincadeira. Mulher ou homem? Sim, brasileiro não, mas é brincadeira mesmo. Aconteceu que eu. Por ironia pro destino, do destino não, por Deus que eu casei, acabei casando com um italiano, não um brasileiro, mas foi brincadeira mesmo. Podia ter acontecido eu casar bem. Com um brasileiro. Eu te interrompi. Ou até outro de uma outra nação. Como? Gente, eu não sou racista, tá? Fio, mas aí você não contou. Ele ia te ver lá todo dia? Ia sempre me ver nos shows, nas apresentações. E eu vi esse homem com paletó branco lindo, de uniforme, com as listrinhas no ombro. É o uniforme de oficial, né? Do navio. E todas as minhas amigas, as amigas durante o show, nossa, Mônica, eu acho que aquele homem, ele tá te olhando, né? Toda vez que é a sua parte, que tinha um solo no meio do show, toda vez que é a sua parte, ele vem e fica te olhando, nossa. E eu falei, imagina, ele tá olhando as outras meninas, porque um grupo, nesse grupo do navio, as meninas muito bonitas, né? E aí eu pensei, não, imagina, ele não tá olhando pra mim. E tava mesmo, tanto que depois, né, no almoço, na janta, nos restaurantes, a gente se encontrou dentro do navio e ele começou, né? Conversa vai, conversa vem, a gente começou a sair dentro do navio mesmo, porque não tinha como, né? Sair do navio, você tá trabalhando período integral lá dentro do navio, então a minha folga era só de segunda e era na Tailândia, então... Ping-pong show! Começou a rolar. Aí ia pra passear, fazer passeio na Tailândia. Passeios na Tailândia, eu lembro, o nosso primeiro passeio foi na Tailândia, num mini-golf. Ah, bem, foi um pouquinho boring. Mas isso aí ainda foi assim, na primeira viagem que vocês estavam juntos? Sim, foi na primeira. Eu tava a bordo já um mês, e depois de um mês ele entrou a bordo e a gente se conheceu. Então foi depois, exatamente depois de um mês que eu já tinha entrado. Porque o navio trabalhar. Funciona como contrato, né? Sim, então, contrato. Esse foi seu primeiro contrato. Foi o primeiro contrato. Foi o primeiro dele também? Não, o dele não. Já era rodado. 38 anos, já bem rodado, né? Eu falo porque eu tenho muitos amigos que trabalham em navio, né? Sim. E aí você falou de traição, e eu puxando assim, traição de novo. E Deus, amei. Não, mas não é traição. No navio rola bastante coisa. Bastante, que é bem legal. É assim, que uma troca entre coisa? Amores, vamos dizer assim. É que assim. Parece que como fica muito tempo dentro do navio, rola uma carência muito grande. Sim, mas tem tanta gente. Tem gente de todas as partes do mundo trabalhando, de vários países, e você acaba mesmo arrumando muita amizade. Cedendo mais fácil? Não, no meu caso não. Mas você acaba mesmo arrumando muita amizade. Sabe, eu tenho as amizades que eu conquistei no navio até agora. Até agora a gente se fala, a gente se comunica. Então tem um bonding veramente. Tem um bonde real dentro do navio, você arruma muitos amigos. Agora, namorados, o meu marido, ele foi o primeiro, eu conheci. Era muito asiático o navio, sabe, gente? Muito asiático. Então, quando meu marido... E tamanho faz diferença nessa hora, né? Caramba, ele tá muito agitado, cara. Não para de falar esse cara. Eu nunca tive nenhum namorado asiático, mas tinha muito asiático, baixinho. Eu acho asiático baixinho e eu sou alta. Tinha muito asiático. Então, quando meu marido entrou a bordo, chamou a minha atenção, porque, por ser italiano, Ele era alto, né, do meu tamanho e tal, então chamou realmente a minha atenção. Então, até então, naquele mês, eu não tinha me relacionado com nenhuma outra pessoa no navio. O motivo principal é vontade mesmo, e porque é muito asiático. Asiático é baixo e não dá. Entendi. Não dá. Mas voltando aqui, 1,76m aqui, não dá. Voltando aqui ao Chicago, como é que surgiu o convite pra você? Não foi um convite, né? Eu fiz a audição. Aconteceu sim, o seguinte, isso. Eu levei nas férias escolares do ano passado, no meio do ano, eu levei as minhas filhas pra assistir essa peça teatral infantil. No Curline, né, que é onde eu estou fazendo a apresentação, é um teatro, se chama Curline, fica lá em Quinana. Então eu levei as minhas filhas para assistir essa peça de teatro, que foi muito boa, por sinal. Depois, quando acabou, a gente ficou ali no hall do teatro, vendo lá as coisas, conhecendo, que eu nunca tinha conhecido aquele lugar também. E eu vi um cartaz lá na porta do teatro dizendo, olha, audição para essa superprodução, para esse musical de Chicago, a gente está precisando de dançarinas com experiência. Então, fiz a audição e eles me ligaram depois de 2 semanas, estava dentro. Nossa, aquela ligação, sabe quando você espera aquela ligação e você recebe? Uhul, recebi a ligação e estava dentro do projeto, muito bom. E assim, você já foi, você fez... Então, você se considera uma artista, você se considera uma dançarina... Como você se autodefine? É dançarina e artista? Dançarina e artista, os dois. Mais puxado pra dança, porque eu fiz dança a minha vida inteira. Eu comecei a dançar com 5 anos de idade. E até agora, eu não parei até agora. Já fazem mais de 20 anos. É isso que anos. Te deixa com esse corpão, então. Ah, eu acho que sim. Eu como bem também. Eu como certinho. Eu como bem também. Não, mas eu como pasta. Bem que ela diz, não é muito. Eu como certinho. Eu como certinho. Eu faço 5 refeições ao dia. Eu faço 5 bem certinho. Também. 5. Às vezes 6. É pizza. Por uma hora cada um. É pão de queijo. Ai, sabe tudo. Não, eu como bastante salada, bastante coisas naturais, vamos dizer. Não sou vegetariana, como carne, mas eu como bem certinho, bem e pouco também, eu não como pratão. Tá certo. Pessoal, então estamos aqui com a Mônica Mandiapia. Vamos fazer aqui, vamos de musiquinha? Né? Vamos de musiquinha, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre Chicago. Ela faz parte do evento de Chicago e tá em cartaz aqui em Perth. Farofa. Please, put some farofa. Vamos botar uma farofa. Pão com farofa. Feijão com farofa. Feijão com farofa. Macarrão com farofa. Macarrão com farofa. Isso aí, farofeiros, estamos aqui de volta com Mônica Mandiapia. Ela faz parte do elenco de Chicago. Mônica. Oi. Como é que... Me fala aí, quais são os dias que passa a peça, onde é que é? Eu tenho a colinha aqui, vamos então, lá. Então vamos lá, vamos ler a colinha. Então, estreou final de semana passado, né? Sexta-feira, sábado. Então ainda nós temos apresentações na próxima sexta-feira, que é 17, depois sábado, 18... Depois, a semana seguinte, que vai ser o 24 e 25, sexta e sábado. Sábado que vem agora, nós temos apresentações matinês também, às 14h e às 18h. E no próximo sábado, que é o 25 também, a matinê de novo, às 14h, depois às 20h. Super curta temporada. Super curta temporada, só 8 apresentações. Mas quem sabe no futuro, de repente, a gente e pode... E o valor, é caro pra quantos ir? Quantos milhões custa esse ticket aí? $25, gente. Baratinho, $25. Mas tem que correr, tem que ligar hoje, agora, pro centro e comprar fazer o booking, comprar os ingressos online também. Tem essa possibilidade, porque tá final de semana passado tava lotado. Tem o site sábado pra comprar online? Tem uma página no Facebook. Tem o site do lugar não tem. Tem o telefone que você pode ligar diretamente, falar com a organização, com o time lá. E você pode fazer por telefone também. Mas na página no Facebook eu acredito que seja mais fácil para comprar. Certo, a página do Facebook é, de novo? Curline. Curline Arts Performing Culine Art Century. Tem a página no Facebook, é só dar lá, fazer um cliquinho e comprar os seus tickets. Corre, vai hoje, porque é casa lotada, gente. Certo. É tudo em inglês, né? Esse tudo em inglês, não é... sim, certo. Tudo em inglês. Quem já viu o filme vai ter mais uma referência. Pra quem já viu o filme, vai chegar lá, vai... Nossa, que legal, igualzinho o filme. São as mesmas músicas, os mesmos diálogos também. Então, quem já viu o filme já vai ter uma referência maior. Pra preparação. Mas quem não viu, vai pode ser que goste mais do teatro, porque o filme, gente, tem hora que gente, cansa. Gente, o filme é muito legal! É porque assim, o Richard Gere é maravilhoso! Do filme aqui. Mas o filme é de 2005, 2006, mas eu tô fazendo propaganda grátis aqui. Vê o filme também, porque o filme é maravilhoso. Eu sou suspeita pra falar, mas eu prefiro o teatro, porque eu acho que o teatro tem uma energia mais... Melhor, sim. E o musical e também... E tudo ao vivo, né? É. Ao vivo lá, a gente canta, dança, interpreta, tudo no ao vivo lá. Sensacional. 30 segundos. Segundos de fama. E eu acho que esse tipo de musical também tem uma coisa interessante, assim, que você vê o show pra, enquanto ele dura, assim, você não quer saber o final. O final todo mundo já sabe, né? É verdade. Você meio que, quando você tá assistindo o filme, você meio que suspeita o final, como que vai ser, quando vai, de repente um amigo já te falou, você de repente já pesquisou na internet. A peça teatral, não, sempre tem uma coisinha nova. Sempre tem uma coisa. Sempre tem alguma coisa que surpreende. Sim, por mais que você saiba, com certeza. Então... Com certeza. E tem também erros, né? Erros nos bastidores e até durante o palco, o pessoal nunca percebe. Nunca percebe. Você já errou feio? Já. Não feio. Não feio, porque ninguém percebe. Conta. Joga. Não, você erra um passinho ali de vez em quando. É mais o ritmo, porque a banda é ao vivo. Então, pra dançar, quando a banda é ao vivo, de repente, se ele tá um pouquinho mais rápido com a música, um pouquinho mais devagar, você meio que se complica. Eu vou dança, assistir só pra ver os erros, você sabe, não, né? Não vai perceber, eu te garanto, 100% que você não percebe. Pode ficar olhando pra mim do início ao fim, você não vai perceber. Se já eu errar, você não vai perceber. Já assisti na pronto aí, hein? Nossa, pressure's on. Quando, pra vocês, artistas, sim, qual é a melhor apresentação? A primeira ou a última? Bom, eu fiz a primeira sexta-feira passada. Nossa, foi... Nossa, que aura feeling. Nossa, um what sentimento... Aura feeling! Nossa, gente, a emoção é tão grande, não tem como explicar. É uma coisa, assim, indescritível. Não tem como explicar a emoção. É uma emoção orgásmica. Grande. Sim, é. Adoro. Puxando pra aquele lado. A emoção é grande. Você se emociona, você chora. Eu chorei no final, porque eu pensei, meu Deus, tô tão longe de casa. E na primeira noite, nem o meu marido pôde ir me assistir, porque... Passado. Porque não tinha com quem deixar as crianças. Mas nessa sexta-feira ele vai estar lá, então vai ser só alegria. Então, acabou o show na sexta, eu fiquei, ai, nossa, que emoção. Aí você chora, aí todo mundo caixa se abraçando. É muito maravilhoso. A sensação é única. Entendi. É única. A gente tava falando aqui antes, você tava falando sobre erros e tal. Já aconteceu alguma vez, assim, em um outro espetáculo, ou algum erro, assim, de cair, de estabacar no chão, uma coisa bem grosseira? Já aconteceu, não comigo. De cair não tem jeito, aí tem o pessoal parar percebe. O musical, né? Não para, não, continua. Não. Você tem que cair no 5 e levantar no 6. Assim que funciona no mundo da dança. Porque no mundo da dança, assim, né? Sempre, a maioria dos steps, dos passos, a gente conta em contagem. Então a gente fica... E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai até o 8. Então a gente sempre fala, se você cair no 1, levanta no 2. Caiu 3, levanta no 4. Assim, pra ninguém perceber. Todo mundo vai perceber, é claro, mas vai ser tão rápido que já vai sumir da mente. É, a cena seguinte já esqueceu, sim, né? Sim, você entendeu? Entendi. Então tá certo. Então, assim, ó, a gente tá com duas histórias paralelas nessa entrevista, né? A gente tem a história do navio e a história do Chicago. Do Chicago. Então vamos voltar pra história do navio. Posso voltar pro navio? Volta pro navio. Então, vamos lá, Andressa. E aí, como é que você foi parar no navio? Como é que eu fui parar no navio? Eu fiz a audição no Brasil, em São Paulo. Passei na audição e fui pra Singapura, primeiro pra Malásia, porque o navio sai da Malásia. Então peguei avião, fui pra Malásia. Lá da Malásia, eles levam a gente pra Singapura, né? Outro avião. E lá tá aquele navio maravilhoso, enorme. No meu caso, eu trabalhei no Virgo, que é o maior da companhia que eu trabalhei, da Star Cruises. Então, nossa, foi chocante ver quando a gente desembarcou e viu aquele navio grande, maravilhoso, com capacidade pra 5, 6 mil passageiros. Sonho. Sonho realizado. Adoro. Realizada. E aí você chegou no navio, mas você tem alguma formação de dança? Sim, eu fiz balé clássico aos 5 anos de idade. E ainda faço, fiz por 15 anos, 12 anos no Brasil, e ainda faço aqui, fui pra, quando eu morei na Itália também com meu marido, fiz na Itália, que é um pouquinho diferente, e fiz aqui também quando cheguei aqui na Austrália, então na verdade eu nunca parei. Nunca parou de bater a pepeca no chão. Nunca parei. Então você... Menino, eu tô vermelha aqui. Você morou no Brasil, na Itália, quanto tempo na Itália? Na Itália foi? só foram um ano. Um ano, sim. Eu me casei em 2007, né, quando eu conheci meu marido em Singapura. Casamos no Brasil, só que ficamos no Brasil só um mês, só pro período do casamento. E depois fomos pra Itália, diretamente, pra morar um ano. E da Itália viemos aqui pra Austrália em 2009. Entendi. Como que chegou na Austrália assim? Do nada, vamos pra Austrália, vamos aprender inglês. O meu marido já tava aqui, ele migrou em 1999. Ah! Tanto que quando eu conheci ele no navio, ele já tinha meio que me falado, tá bom, a gente vai casar, mas a gente vai ter que morar na Austrália, porque é o melhor país que eu já vivi, é muito legal, a gente tem que ir pra lá. Então, depois do casamento... E o seu visto de permanência aqui foi porque você casou? Gente, foi tão difícil meu visto, foi muito difícil. Só tive que casar com um italiano maravilhoso, lindo, e eu tava com o visto na mão. Muito difícil, viu? Ah, eu tive que casar com um australiano lindo, maravilhoso, enorme também. O meu marido é ítalo, austrália, né? Ele nasceu na Itália, mas ele migrou em 1999, então faz muitos anos já. Que ele está aqui na Austrália, Igual eu, demo golpe, gente. Pode interromper ela, cara. Pode falar. Fica um pouquinho quietinho. Eu vou ficar quieto até o final da entrevista agora. Fica um remedinho pra esse cara hoje, cara. Sim, gente. Eu tô toda vermelha. Não é nem o reflexo do meu macacão vermelho. Eu tô usando macacão vermelho, não é nem reflexo. É vergonha mesmo. Eu vou começar a recomendar pros convidados trazer um Rivotril pro nosso amiguinho aqui. Sim, a gente dá pra ele. Ele para até o final agora. Não vou falar mais nada. Tô 7h37, tô quieto. Mas e aí? E filhos? Como que surgiu? Como é que foi? Como surgiu a ideia de ter filhos? Como é que foi? Primeiro, segundo, terceiro? Foi programado? Foi de surpresa? Sim, nossa, muito programado. Nossa, quando... Um dia depois que eu casei, a gente já tava... Ai, gente, a gente precisa ter filho, vamos ter filho. Já vamos começar a tentar ter filho. Vamos ter. Mas aí demorou um pouquinho. Demorou 2 anos pra eu engravidar, depois que eu casei. E eu tive todas as minhas 3 aqui. Minhas 3 filhas nasceram aqui, na Austrália. Que pra dançarina tem que planejar bem, né? Porque você fica um tempo sem... Sim, poder... sim. Eu fiquei uns 3 anos sem fazer nada profissional no mundo da dança. Mas eu ainda ia, frequentava aulas, workshops de dança aqui na Austrália também. E também quando eu estava na Itália, também morando sem filhos. Então, você dá uma pausa. Eu programei bastante nessa parte, em todo o período da gestação. Mas realmente, não tem como fazer nada profissional. Mesmo porque eu engordei 30 quilos... Nas minhas 2 gravidez, na primeira e na segunda. Então não dava realmente. Entendi. Bom, vamos fazer aqui outra pausa para mais uma musiquinha. Já já a gente volta com Mônica Mandiapia. E farofeiros, Farofa WE de volta aqui com a Mônica Mandiapia. Mônica, então a gente estava falando sobre os seus filhos, certo? Sim. Sobre ser mãe. Filhinhas lindas, maravilhosas. Então, deve ser uma coisa meio complicada para eles. Eles têm uma mãe que fala português, um pai que fala italiano e na rua se fala inglês. Sim, é Torre de Babel lá em casa. Bem isso. Meu marido, eu falo italiano também, né? Fluente. Então, com meu marido eu falo italiano, dentro de casa, e com as crianças, só em português. Mas você cria eles a brasileira? Não, eles nasceram aqui, eu tô aqui na Austrália já há 9 anos, eu sempre digo, a Austrália mudou muito. E como eu fiquei grávida aqui, eu não tinha nenhuma família perto, todo mundo ainda tá no Brasil, toda a minha família, a família do meu marido, tá todo mundo na Itália, então eu não tive muita referência do Brasil, como ser mãe. Entendeu? Então acho que eu crio eles meio à la australiana aqui. Eles estão sempre com os pés descalços. Que belezinha. E qual é assim, a característica principal de criar à la australiana? Assim? Olha, no Além almoço não tem arroz, feijão e macarrão. É sanduíche. Isso eu acho que é uma característica bem principal aqui da Austrália. entendeu? Você dá só um sanduichinho, sabe? Um pãozinho Pullman, sabe aquele de pãozinho Pullman branco com queijo, salame e tá legal. Só mas também isso. Deixa as crianças mais livres pra brincar, né? Sim, tem mais tempo, não tem aquela... Eu acho que no Brasil deve ser, eu lembro na época que eu via minha irmã mais velha quando teve filhos, meus primos, a parte de comer, né? Não, tem que comer, come arroz todinho, come feijão, tem que acabar o prato, tem que limpar o prato, lamber. Eu sou mais relaxada, eu acho que o pessoal aqui da Oceana, as mamães são mais relaxadas enquanto a isso, essa parte da criação com a comida, com as crianças também. Então eu acabei ficando mais relaxada também. E nesse clima australiano, você acha que os australianos são mais frios que os brasileiros? Sim, até nessa parte também. Eu acho que até eu me tornei assim, um pouco fria aqui também. Não frio, eu acho que eu fiquei mais forte. Não é possível, brasileiro e italiano forte, não pode ser frio. Não pode ser. Na criação, sim, eu acho que eu fiquei tão forte aqui na Austrália, porque pelo fato de eu ter tido as minhas três, passado toda a gestação sem família, minha mãe não estava perto, nem meu pai, nem meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos, 2 irmãs, e todos estavam no Brasil, estão até agora, ninguém veio ainda aqui para a Austrália. Então, eu acho, isso me fez muito forte, entendeu, como pessoa. Então, eu não choro, eu nunca choro, algumas amigas minhas falam, nossa, você sempre faz cara de nada, você não demonstra emoção. Nem que você tá feliz, nem que você tá triste, nem que você tá sofrendo, que tá passando por algum problema. Então, realmente, eu acho, por eu ter essa cara, de repente, de nada, de vez em quando, como eu não expresso muito os meus sentimentos, eu acho que tem algum pessoal que, de repente, me acha um pouco fria, por esse motivo, entendeu? Mas, realmente, italiano, com essa mistura de italiano com brasileiro, eu vejo claramente nas minhas filhas. Elas são, nossa, quanta energia aquelas crianças. Aí eu já energia. Posso voltar a falar? Pode. Porque tem galera lá do outro lado que tá pedindo pra eu falar, né? Então eu falei que eu não ia falar mais. Gente, mas você tem quantos irmãos e irmãs? Eu tenho 5. Eu tenho não 5 tinha televisão. Irmãos. Não tinha. Meu pai é pernambucano. Gente. Minha mãe nasceu em Guarulhos, mas é filha de alagoanos. Realmente não devia ter. Não, mas é por parte de pai também, gente. Meu pai, ele casou com a primeira esposa. Teve 5 homens, uma mulher. E depois ele ficou viúvo e casou com a minha mãe. Aí a minha mãe, com ele, tiveram mais 2 meninas, né? Eu Meu e a minha irmã Adriana. Deus! É. Eu achando então, é a minha infância toda. Uma casa com 10 pessoas. 5 irmãos, 2 irmãs, eu, minha mãe e meu pai. 10 pessoas dentro de casa. Bem legal. Delícia. Que saudade. Você acha delícia? Eu gosto da minha privacidade. Nossa, só lembro. Eu sinto uma saudade. Filho único, mimado, até os 12. Beijo, irmãos. Beijo, irmã. Solange, Adriana, Mocir, Val. Ixi, continua. Se esquecer de um. Mocir, Orlando. Quero ver o nome de todos. Continua. Vai. Orlando, um beijo. Mocir, Edival. A Sérgio, Armando, Adriana e Solange. Você tá inventando alguns aí. Não, gente! Eu vou acertar, eu vou falar uns aqui. Tá todo mundo que tem. Eu acho que tem. Eles estão ouvindo, com certeza. Que eu mandei mensagem pra todo mundo, eles devem estar ouvindo, com certeza. Beijo, irmãos e irmãs, que saudade! E o fato de você estar aqui sozinha e criar seus filhos sozinhos te deixou um pouquinho deprimida? Sim. Tem aquela história da depressão pós-parto, né? Que eu passei por isso. E tem até um mito que o pessoal acha que você sai do hospital e te vem a depressão pós-parto. E não é. Pode vir até 2 anos depois. Entendi. Que você teve as crianças. Então, foi uma fase ruim. Foi em 2013, 2014, mais ou menos. Mas, nossa, totalmente recuperada. Ainda faço terapia. Terapia, gente, é recomendo. Tudo. É tudo de bom. Meu é terapeuta bom. Tá fazendo terapia. Sabe por causa de mim. Eu também faria. Gente, sabe qual é a minha tese com terapia? O pessoal, eu acho que tem um pessoal que é muito preconceituoso com isso. Não. Sim, porque de repente, algumas vezes você menciona que você faz terapia, o pessoal, nossa, é doida, é louca, faz terapia. Nossa, que coisa de retardado. Palhaçada, coisa de retardado. E não é, gente, vocês ficam contando as coisas personais pra vocês, pra amigo, que acha que é amigo. Pois é, mas rola um e esses que vocês acham que são os amigos, eles vão distribuir tudo que vocês falam, entendeu? Essas coisas pessoais para o mundo inteiro. A sua terapeuta, não. Você tá ali pagando. Você paga pra ela não falar pra ninguém. Ela paga pra ela depois. Não, mas assim, você não paga só pra ela ouvir também, né? Ela vai falar alguma coisa de vez em quando. Sim, vai ser um pouco melhor do que a fala, seu amigo dele. Entendeu? Nossa, a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu vou lá, eu pago... Ela me paga caro, né? Porque eu sei como é. E é uma hora. E ela fica lá e presta atenção a cada detalhe. E faz a calma aí, rapidinho. Vamos dar um tempo pra Andressa pegar um ar aqui. Gente, calma, Andressa, ela tá calma. Chorando aqui. Ela é uma das que acha que terapia é coisa de louco, não né? Não, não. Eu acho que ela esqueceu de ir na terapia. Não, isso, é. Não acho, tô brincando com ela. Vou fazer propaganda da Angélica. Ah, é verdade, a Angélica tá precisando de terapia. Gente, precisando sim. De terapia, liga pra gente. De casal? Terapia de casal, Angélica? Gente, já tá querendo te colocar numa suruba. Olha, o marido dela tá na nossa frente. Ai, meu Deus. Bom, o programa tá chegando no final. É verdade. Ufa. É assim, uma rapidinha. Musiquinha agora? Não, mas vamos passar o serviço aí de novo. Sim, você tava falando. A propaganda do Chicago, vamos lá. Isso. Então, estreou sexta-feira passada, sexta e sábado, mas ainda temos apresentações 17, 18, 24 e 25. No 24, eu não posso me confundir aqui. No 18 e 25, são sábados, temos também a matinê, que é às 14h e a apresentação também das 20h. Espero todos lá. E, gente, quem for me ver, fica esperando no hall quando acabar a apresentação, que depois, uns 15 minutinhos depois da apresentação, eu saio e cumprimento todo mundo, tá? Fotos, você sabe aquele vestidinho paparazzo, que eles usam, não, maravilhoso? Não, ah, não. Nem é vou proibido, ficar menino, é proibido. Não, sai com a minha roupa normal. Ah, já queria sim, ver esse roupa corpão de vestidinho, como quem vê, acho que eu gosto. Você vai ver, vai lá assistir que você vê. Você vai ver. Tá tentando ligar na menina. Então, eu queria deixar aqui um agradecimento para Brasil WA, nosso patrocinador, e os anunciantes da temporada, que é a Ginkgo Hair and Beauty, a Peiro Training Services, Thiago Car Technology e a Travel Managers Australia. É, temos os recadinhos aí também, não temos? Temos sim. Sorteio dia 28 de fevereiro de um vestido da loja Melk Made in Brasil para uma farofeira sortuda. Gente, homens pode participar também. Presente alguém, presente, né? Gente, pode me dar um presente. eu já imagino você com vestido, coisa linda. Detalhes em breve no Facebook da Farofa, Farofa Rádio Show, gente. Vai ter vários detalhes lá, não esqueça. Pra quem não quer ser um Zé Nobody, na Austrália, curso preparatório de IELTS e PT, com 10% de desconto na Peiro Training Service, aqui em Perth. A Peiro é uma das empresas que apoia o Farofa, é só chegar lá e falar que você ouviu no Farofa WA que você tem desconto. Gente, a Ginkgo Hair and Beauty vai sortear um presente para nossos ouvintes. Uhul! Estamos todos aguardando ansiosos para saber o que a Gigi Danado Salão está preparando para o sorteio. O Ginkgo é um salão de beleza num centro comercial, num ambiente montado para os clientes relaxarem e ficarem bonitos ou inteligentes. Que belezinha. Galera, depois. Tem um canal no YouTube, Oi Austrália, vídeos sobre viagens, intercâmbios, inspirações, tudo sobre a Austrália, principalmente Sydney, em português. Um casal, Priscila e Lindomar, ouvintes do Farofa. Oh, coisa linda, hein? Estão sempre em frente do canal, sempre ouvindo a gente, ligadinho aí. Então, certo. Então, vamos emendar aqui já na... Agenda da semana. Isso aí. Vamos lá. Jogo em Melbourne, Brasil e Argentina, dia 9 de junho. Já tem uma galera organizando no Facebook. Se liga aí, galera, pra ir todo mundo junto. Reprise da Farofa, na segunda-feira, na rádio RBG, Rádio Brasil Global. Conhece alguém que não consegue ouvir o Farofa ao vivo na terça? É só entrar. Fala pra se conectar. www.radiorbg.com. E terça-feira, o que tem? Farofa! Ao vivo! toda terça. Isso aí. Então, estamos chegando no finalzinho já. Se você quiser mandar algum outro recadinho... Que não posso seja mandar mais beijo, igual o programa da Xuxa? Posso? Só pra mim. Quantos nomes você vai falar pra manda gente? Pra mim também. Não, a pior parte já passou. Todos os irmãos já falei, consegui a falar. A maior parte já pro maridão, gente. Pra minhas filhas estão em casa. Te amo, amore mio. Fala o nome das filhas. Das filhas, Sossô, a Memel e a Belbel. Beijo pra vocês, meninas. A mamãe te ama. Daqui a pouco a mamãe tá chegando em casa. Te amo, lindas. Então tá certo. Muito obrigado pela sua presença. Foi muito divertido o programa. Obrigada a vocês, gente. Uma honra estar aqui. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns. Espero vocês lá, hein, no Chicago. Te vejo lá. Vamos lá, espera sim. Espera no hall. Eu saio. Tá certo. Isso aí, pessoal. Semana que vem tem mais Farofa WA. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.